A Interpol, Organização Internacional de Polícia Criminal, comunicou oficialmente ao Ministério Público de Minas Gerais a inserção de fotografias de três peças sacras furtadas da matriz do Pilar de Ouro Preto em 1973 na lista de difusão branca. A lista busca localizar objetos de alto valor roubados, incluindo obras de arte. A partir de agora, as peças passam a ser procuradas pelos 190 países membros da Interpol. O pedido de divulgação dos dados foi feito por meio da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais. Também a pedido do MPMG, foram inseridas informações de peças furtadas em outros municípios mineiros, como Campanha Oliveira e Cerro. O furto da matriz do Pilar ocorreu em 2 de setembro de 1973, ocasião em que 15 peças sacras foram levadas. Na época, as investigações foram conduzidas pela Delegacia de Furtos e Roubos de Belo Horizonte. Em 1978, a censura federal proibiu a divulgação de qualquer informação sobre o crime. O Ministério Público ainda não conseguiu fotografias de 12 das peças furtadas, com resolução suficiente para serem divulgadas pela Interpol. Qualquer informação sobre o paradeiro de peças sacras furtadas pode ser encaminhada para a Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais pelo e-mail cppc@mpmg.mp.br, pelo telefone 31 3250 4620 ou para o endereço Rua Timbiras 2941, Barro Preto, CEP 30140062, Belo Horizonte, MG. Do Ministério Público de Minas Gerais, Isabela Finelli.